japeando, japeando. Mantém a quarta, mantém a quarta. Muda a distância, muda a distância. Levanta a cabeça, levanta a cabeça. Joelhada, joelhada. Leva ele pro chão, leva ele pro chão. Valeu, garoto. Valeu, imobilize, imobilize. Agora porrada, agora porrada. Dá na cabeça, dá na cabeça. Língua na nuca, língua na nuca. Valeu, garoto, valeu, garoto. Mão na bunda, mão na bunda. Ele vai bater, ele vai bater. Aproveita agora, aproveita agora. Beijo na boca dele, dá um beijo na boca dele. Valeu, garoto. Agora porrada. Dá na cabeça, dá na cabeça. Língua na nuca, língua na nuca. Ele vai bater, ele vai bater. Aproveita agora, aproveita agora. Dá um beijo na boca dele. Dá um beijo na boca dele. Valeu, garoto!